coisa que dinheiro nenhum compra. Tipo o cheiro do almoço da minha mãe na Honda, o abraço apertado do meu pai guerreiro e a zoeira dos irmãos que eu levo o tempo inteiro. Família é raiz, é chão que me segura. Quando o mundo pesa é minha armadura. É conversa na sala, risada na cozinha, é bronca com amor, é luz na minha vidinha. Família é base, é tudo que eu sou. É colo, é casa, é onde começou. Se tô de pé foi por cada lição que veio do amor, não da obrigação. Família é prece que a gente sente. É nó que não se solta, é corrente. Com eles enfrento qualquer furacão, porque sei que sempre vai ter coração. Se a vida me levar pra longe, levo vocês em cada horizonte. Na memória, no peito, no som. Família é pra sempre, é nosso dom. Família é base, é tudo que eu sou. É colo, é casa, é onde começou. Se tô de pé, foi por cada lição que veio do amor, não da obrigação. Família é prece que a gente sente. É nó que não se solta, é corrente. Com eles enfrento qualquer furacão, porque sei que sempre vai ter coração. E se a vida me levar pra longe, levo vocês em cada horizonte. Na memória, no peito, no som. Família é pra sempre, é nosso dom. Família é base, é tudo que eu sou. É colo, é casa, é onde começou. Se tô de pé, foi por cada lição que veio do amor, não da obrigação. Família é prece que a gente sente. É nó que não se solta, é corrente. Com eles enfrento qualquer furacão, porque sei que sempre vai ter coração.